avante, mocidade, vamos por Jesus lutar. A peleja é gloriosa, Deus nos há de auxiliar. E avante, companheiros, de olhos postos em Jesus, caminhemos destemidos, espalhando sempre a luz. Por Jesus, com zelo santo, vinde, ó jovens, combater a mensagem do Evangelho, proclamai até morrer. E avante, mocidade, nunca, nunca recuar. No caminho reto e santo, venha, jovens, avançar. E avante, companheiros, soem tais como um clarim as palavras do convite: vinde todos, vinde a mim. Por Jesus, com zelo santo, vinde, ó jovens, combater a mensagem do Evangelho, proclamai até morrer. E avante, mocidade, confiando no Senhor, onde a fé ninguém vacila, pois a vida luz vigor. E avante, companheiros, vamos firmes batalhar, sempre alegres na esperança, sempre unidos trabalhar. Por Jesus, com zelo santo, vinde, ó jovens, combater a mensagem do Evangelho, proclamai a